Você mudou a minha vida. Você sofreu pra me fazer feliz. Você me ensinou que o amor é o quê? É bem maior do que eu pude imaginar. A minha vida você fez brilhar como essa luz que vem dos seus olhos. Por isso eu amo ouvir a sua voz. Quer saber? Eu amo você, Jesus. Vocês! E falar eu só sei. Você fez brilhar como essa luz que vem dos teus olhos.